anteriormente no MagafoCast. Ciúme. Vai terminar com meu namoro por causa do MagafoCast, cara? Que boa, é isso? Cara, é o ciúme. Aventura. Os fãs devem estar curiosos, cara. Por que você não veio nos outros dois? Sou sujeito muito aventureiro. Ação. Tem um cara na sua frente com um refém. O que você faz pro cara não fugir com o refém? Você sabe? Não, não sei, cara. Atira na perna do refém, cara. Olha só. Surpresa. Peraí, a era do gelo passou. Titanic, malandro. A era do gelo tá maluco. Ódio. Sabe quem trouxe isso pra gente, cara? Essa parada de boy band brasileira. Fala pra eu matar. O Kubu, cara. Tá, só podia ser. Mentira. O maluquinho lá do show do YouTube não tá se prostituindo, gente. Não tá se drogando, cara. Isso é o gesto que inventou. Pô, tu falou que pagou pra sair com ele, irmão. Sexo e drogas. Cara, sabe o que ele tá fazendo? Sabe o que ele tá fazendo? O quê? Se drogando e se prostituindo. Boiolagem. Uma história do frutinho, cara. Pô, adorava o chutinho, cara. Pô, eu tinha um desse que eu, às vezes eu completei os gazilhões de contos necessários e eu não ganhei a frutinha. Eu quebrei a porra do minigame. Vocês jogavam da frutinha juntos? O que tu acha, cara? E qual que tu acha que era esse jogo? Isso é MagafoCast. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-. Continuando uma gafocast sobre os anos 90, tem que falar das séries que passaram aqui no TV. É, cara, TV foi o que mais nos influenciou, né, cara? É, porque só tinha televisão, né? Não tinha internet ainda. Uma das principais séries daquela época, tem que falar, foi O Maluco no Pedaço. Ah, cara, O Maluco no Pedaço. Quem gostava daquela série? Eu gosto até hoje, cara. Música de Maluco no Pedaço no fundo. É, cara. Eu ainda assisto aquela série, cara, vale a pena. Mesmo. Isso aí foi como o Smith se colocou em Hollywood, né, cara? Pô, cara, foi. Chegar na casa do tio rico, tirando onda, com aquela musiquinha. Cheguei! Nessa onda de humor ainda, cara, tinha uma que marcou muito aí, que foi Família Dinossauros, cara. Pô, caraca, cara. Dinossauros. Caraca, Família Dinossauro, cara. Porra, cara. Eu lembro de um momento que eu acho que cresceu, sei lá, um chifre na cabeça do baby. Porra, então porra, tava como Deus, é, cara. Aí chega numa hora que o ancião fala assim. Da sua boca, suas simples palavras sairão apenas a mais pura verdade. Júnior, aguenta aí. Vejam o rei dos dinossauros. Vejam só a sua expressão de sabedoria. Ei, vocês estão falando sério? Atenção, ele vai falar. Eu te de cocô! Oh! A geral que volta. Oh. Não, a cena, tipo, mostra o Space separado. Ele falou, cocô. Porra, muito bom, foda, aqui, cara. Não, cara, pô, a Família Dinossauro foi muito bom, né, cara? Deixou alguns marcos aí, né, cara? O pessoal de vez em quando ainda cita lá o Não É Mamãe, o Querida, Cheguei. Eu queria saber como é que eles gravavam aquela porra, porque isso aqui era uma fantasia, cara, era gigantesco. Muita doideira, né, cara? Não era nada de computação gráfica, nada. Não disso. Era? Querendo robô, cara. Cara, não, cara, lá o Silva Sauro lá era o Van Damme, cara. Van Damme em todas. Cara, Alf é teimoso, cara. Também tava nessa onda aí, mano. Eu lembro que eu tinha medo disso, cara. Cara, Alf... Eu não sei que diabos é isso. Cara, mas na moral, cara, o Alf era muito engraçado, mano. Com ele ter filho da puta, né? Invasivo pra caramba, sabe? Eu não lembro de um momento marcante, mas eu lembro da série. É, cara, é porque ele não tinha nenhuma frase de efeito, né, cara? Mas era legal. Já que o Matheus não lembra, né, cara? A gente vai parar com essa tortura e vai pular pra Friends. Obrigado, cara. Obrigado. Eu, cara, também não vi Friends. Brincadeira. Como assim vocês não assistiram Friends, não, cara? Eu vi alguns episódios, mas não acompanhei, sabe? É. Ah, tipo assim, a Friends tem toda a história true, tal, de amor entre o Ross e a Rachel, cara, a porra toda. O que mas, sobrou pô. De Friends foi a Jennifer Aniston e o resto tá todo mundo se drogando e se prostituindo, né, cara? O Joe ainda teve uma série depois, só que cancelado. Eu penso que o Jess vai arrumar pro próximo episódio, que já gastou se drogando, já gastou prostituindo. O próximo vai ser o quê, mal? Depilando axilas? Porra! Adoração do demônio. É. Tipo, pode ser, pode ser. Não, mas de verdade, eu acho que a única pessoa que se deu bem do Friends foi a Jennifer Aniston, cara. O resto tá tudo mal pra caramba. A Jennifer Aniston conseguiu o Brad Pitt depois, né, cara? Acabou também. Não, ela faz. E qual que é a vitória de conseguir o Brad Pitt? Ué, pra uma mulher deve ser uma vitória. E pra irmã também. Oi. Ah, cara. Então tá, então já que Friends não tem muita importância, né? Só é a... Não, não, pô, a Friends é maneiro. Só é a maior série da década de 90. Vamos pular pro IAR, cara. Ah, pô, IAR, que merda, não assisti. Cara, assim, quando começou IAR, eu infelizmente não assisti, mas dizem que era muito bom, cara. Eu não sou o George Clooney. E tu acha bom? Esse é um cara que não morreu pra mim ainda, cara. E se lançou ele, tem certa moral. Mas depois ficou uma merda, né, cara? Ficou repetitivo. São 14 anos da mesma coisa. Pô, são 14 temporadas. Eu tá acho... acabando. Eu acho que só. É esse último ano. Eu acho que só perde pros Simpsons, cara, em número de temporadas. Ah, mas os Simpsons é. Pô, é. Simpsons é o Simpsons, né, cara? É, cara. Tá. Porra. Bom, então vamos passar pro mais importante, né? Baywatch. Cara, pensa essa seleção maluca que a gente não viu porra nenhuma. Eu só conheço Baywatch por causa do Borá, maluco. Fora, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra. Baywatch foi outra que eu também nunca vi. Eu vi algumas cenas da Pamela Anderson correndo lá, batendo peito. Só tem essa cena, né, cara? Baywatch pra mim se resume a 30 minutos, provavelmente, dessa mulher correndo. É, cara. Cara, assim, mas aqui no Brasil foi SOS Malibu, maluco. Tradução Silvio Santos. Cara... Pô, a SBT não tem moral com tradução, né, cara? Smallville é Pequenópolis, cara. Isso é triste. Não, mas só pra constar, Baywatch, cara, teve 1 bilhão de recorde lá de pessoas assistindo no mundo, cara. Quer dizer, você acha que é a série mais vista de todos os tempos. Todo mundo queria ver a Pequenópolis. Cara, botar na peituda correndo, porra. Tinha que dar gente, né, cara? Pô, mas aí, dessas séries aqui é a minha preferida, cara. Que eu realmente gostava, acompanhei aquela porra Bluff, a caçadora de vampiros, cara. cara, eu adoro aquele troço, sério, porra, ela é muito foda, não, cara. Não, cara, a Bluff, ela era macho, mas ela era sexy, e como é que cara? Era o nome da continuação? Angel, aquele o vampirão lá que passava na Globo? Ih, cara, vocês não lembram desse cara? Sei que parada dessa aí que faliu, teve 11 episódios. Porra, mó merda. Cara, pô, mas eu gostava, cara, porra, era maneiro mesmo. Pô, quando o amigo do ator principal morreu, cara, foi muito triste a parada. Eu gostava daquilo. É, Buffy foi uma série boa, cara. Buffy teve um grande momento. Buffy não teve filme? Teve dois filmes. Se eu não me engano, teve até dois. Não, então lançando box aí agora direto, cara. Buffy foi aquela que, assim, acabou... Não foi uma daquelas séries que esperou se desgastar muito pra ser destruída, né? Não, é... Acabou quando tava razoavelmente no auge. É, foi assim, não tentaram extrair a última gota de sucesso daqui. É, não tentaram um plantão médico, né, cara? Um IA. Aí tem Arquivo X, cara, que foi outro marco dos anos 90. Eu não assisti Arquivo X. Nunca vi Arquivo X, nem só vi o filme do Arquivo X. Eu quero acreditar, né, cara? I want to believe. Cara, Arquivo X, mano, eu nunca vi, lembro, vi poucas coisas, vi flashes. Não, eu sei que é famoso pra caramba. Merece assim. A musiquinha de Arquivo X agora. É, com certeza. Merece. Cara, a única coisa que eu lembro de Arquivo X, cara, eu vi um bagulho do Discovery, cara. Uma família, cara. Que nasceu com pelo na cara. A família toda tinha problema de genética. Cara, eu já vi essa parada, é muito sinistro. Aí os caras do Arquivo X queriam usar os caras, velho. O GT lá no Arquivo X, os caras não aceitaram. Olha, não. Porra, que escroto. Não aceitaram ser humilhados, não, cara. Pô, o Homem-Árvore, então, ele tá felizão, cara, né, cara? Esse Homem-Árvore também é doideira. Pô, o Arquivo X devia ter levado ele. Porra, a gente tinha falado isso na edição passada. Esse Homem-Árvore é muito... Cara, é sinistro mesmo. Porra. Tem também... Já no final, né, cara, dos anos 90, teve Dawson's Creek, né, cara? Série teen dos anos 90. Eu me recuso a falar dessa série. Cara, o que sobrou de... Pera aí, o que sobrou de Dawson's Creek foi a mulher do Tom Cruise, né, velho? Só. A Jennifer Aniston conseguiu o Brad Pitt e essa mulher conseguiu o Tom Cruise, tá bom, ninguém porra. Sabe nem o nome da mulher, cara. Porra, Dawson's Creek foi mais inútil do que eu pensava, maluco. Essa porra foi Barrados no Baile? Esse é o nome da tradução escrota? Não, Dawson's Creek aqui no Brasil passou como Dawson's Creek mesmo. E Barrados no Baile é outra porra? Barrados no Baile é essa porra que eu falei de qualquer coisa na I Know to I Know. Ah, tá. Que eu não sei exatamente o que é. Até hoje, cara, eu acho que os dois são a mesma coisa. É, não, cara, quando a gente se propõe a falar dos anos 90, a gente tem que estudar bastante, como nós, né, cara? É, claro, porra. Não vamos chegar aqui e falar merda, né? Porra, MagafoCast é feito por profissionais. É, cara. Agora eu vou falar da Nata, né, cara? A produção brasileira, que são as paradas mais fodas, cara. Puta que pariu. É o povo criativo. Os pastelões, né, cara? Como comparar, cara? Pô, é muito melhor, né, cara? Quem nunca sonhou em ir na banheira do Gugu, cara? Porra, cara, a música da banheira do Gugu no fundo, mano. Não, cara, sonho de qualquer um na época. Assim, cara, eu de vez em quando, maluco, eu tava fazendo um troço, viajando, eu ouvi a chamada do Gugu. Vamos lá pra fora pra banheira, cara. Porra, velho, eu tinha que me concentrar na televisão, velho. E tu lembra da briga da Lamba? Caraca, cara, vocês lembram disso? Eu lembro. Não, tinha um bagulho e tinha um monte de mão no fundo, sabe? Tinha um monte de gente sacudindo. Cara, muito bizarro aquilo, cara. Cara, nessa banheira do Gugu, cara, quando se fala em briga, teve uma vez, cara, que quando ia jogador de futebol, era foda, né, cara? Os caras são tarados pra caralho. O maluco começou a alisar a mulher. Não, velho. Cara, é tipo assim, foda-se o sabonete, maluco. Eu quero apertar a mulher. Ela ficou por conta, cara. Na verdade, que realmente importa. É, com certeza. Porra, que é sabonete mesmo? Não, cara, cara, a mulher assediada ali, cara. De verdade mesmo. Mas isso era um tipo de coisa, os né? Os caras, nunca botava ninguém, ninguém ser constrangido, cara. Porque os caras ali não tinham noção de vergonha, né? Cara, quem ia pra lá, cara. Caraca. Alguém lembra o cara maior ídolo lá, cara, da banheira do Gugu, cara? Tinha ídolo lá. Ué, tinha uma mulher que fez a casa dos artistas, rapaz. Luiz Ambiel, cara. Luiz Ambiel, maluco. Porra, cara. Porra. Já homenageei muito aquela mulher, cara. Ah, é. Isso depois dos anos 90, quando ele já sabia o que eram as coisas boas da vida. Verdade, cara. Outro cara que foi um ícone na minha infância, um cara que ajudou a formar o meu caráter, é o Sérgio Malandro, cara. Pegadinha do malandro. Cara, o Sérgio Malandro, acho que ele começou lá moleque, né, cara, sendo jurado do Silvio Santos, cara. Depois rodou todas as emissoras do mundo, né, cara. Cara, só pra constar, o Sérgio Malandro, ele não terminou se drogando, né, ele virou vereador. Pô, tá cara. Bom, então, tá. O que uma pessoa não pode fazer no Brasil, né? Porra, que merda, né, cara. Então vamos falar agora do Sai de Baixo, né? Pô, Sai de Baixo agora... Sai de Baixo. Sim, mas Sai de Baixo também imitação... É o daqui a imitação principal dos americanos, né, cara? Dos sitcoms americanos. É. É o mais nesse formato. Melhor. Mas sim, mas foi muito bom, cara. Era muito engraçado. É o Toma Lá da Cá original, na verdade. Toma Lá da Cá não tem graça, cara. Não, já teve graça. Toma Lá da Cá, você falou assim, não compara com o Sai de Baixo. Sai de Baixo já foi muito melhor Toma Lá da Cá na primeira temporada. Pô, a primeira temporada foi muito boa. Eu não perdi um capítulo, cara. Não perdi um. Sai de Baixo, cara, também começou, tinha uns participações especiais, eu acho que começou a esgotar um pouco, cara. Sai de Baixo também lançou os caras, acho que foi Sai de Baixo. Mas o elenco original do Sai de Baixo era muito bom, cara. É, porra, Miguel Falabella na época tava arrebentando. Na verdade era pra sempre, né, cara? É verdade, né? O Carpo, né, cara? Ele foi pobre, né, cara? Ele sabe como é que é. Sabe. Ah, é, não tem porra, como, odeio os cajuzinhos de pobre, cara. Festa de aniversário é tudo igual, né? Você tem uma tia gorda e fala, não, docinha só depois do parabéns. Ah, cara, que porra, muito festinha mesmo. O que também tinha no Sai de Baixo era Tom Cavalcante, cara. Caraca, Tom Cavalcante. Ele chegou como Cana Brava lá, não foi? Agora esqueci. Eu não lembro o personagem dele também. Como Ribamar. Ribamar. O Ribamar, e depois ele teve um programa na Globo, Show do Tom, uma coisa assim. Show do Tom na Record. Mas é um Globo total. Na Globo ele foi o Pit Bicha, cara, do Zorra Total. Ah, é, cara. Deu uma confusão danada. Antes disso ele teve outra parada também, do Zorra Total. Comédia, né, cara? A gente pode deixar de falar de Cacete do Planeta. Cacete do Planeta começou em 90, cara? Não, começou no final de 80, cara, mas o... Mas o seu... importante é na não, teve seu prolongamento, teve não seu maior... Tem, não tem aquela história que começa lá com a ditadura, não, tá ou o Pachiquinho. A Cacete do Planeta começou com duas revistas, na verdade. Tinha jornal, essas porra assim, cara, jornal de universidade. É um pasquinho dos anos 80 e muitos, né, cara? Eram duas revistas que se juntaram e formaram o programa televisivo na Globo. É, cara. Cara, assim... Que já foi mais engraçado. Mas quando eu era criança era muito bom, cara. Eu ia muito com aquilo. Foda que, porra, cara, o bom do Cacete do Planeta, cara, que é todo mundo é formado, cara. Todo mundo inteligente, mente aberta. Os caras têm poder pra criticar, cara. Não, é verdade mesmo. Sim. Os caras não são comediantes. Eles são pessoas formadas, profissionais. Não, eles são comediantes. Que fazem graça da coisa. É verdade. Mas, cara, vocês acreditaram quando o Bussunda morreu, cara? Porra, foi muito doido. A gente tava na escola, sei lá, veio a tia e falou: oi, o Bussunda morreu. Hã? Caraca, cara. Foi um dia triste, cara. Não, cara, pô, o cara morreu lá jogando bola na Copa de 2006, né? Porra, cara, sem noção aquilo. Mas morreu na Alemanha. Copa de 2006 tinha uma desgraça. Morreu na, né, Copa, cara, na Alemanha, foi com estilo. Não, na verdade ele não morreu, né, cara? Ele tá na mesma ilha lá que o Elvis, o Michael Jackson e companhia, né, cara? É o representante brasileiro lá, o representante latino. Foi uma pena que eles nublaram todas as palavras possíveis pra fazer Shrek pra sempre. Porque Shrek sem a voz dele é a mesma coisa. Caraca, cara. Boa, é verdade. Porra. Cara, o que que Topa Tudo por Dinheiro tá fazendo na categoria humorístico? Como por assim? Cadê as pegadinhas? Como assim? Tu não gostava de ver Topa Tudo? Não, tu gostava. Ia ver, cara, Topa Tudo por Dinheiro? Caralho, cara, isso aqui não é humorístico, é o quê? É, pô, velho. Show? Tá doido? Eu sempre achei aquilo muito sério. Caramba. Não, mas falando sério. Cara, tinha uma pegadinha que era muito foda. Era assim, o cara chegava na lotérica e perguntava pra mulher: ah, eu quero conferir se isso aqui tá premiado. Ele dava um bilhete pra mulher, a mulher passava na máquina: pô, tá premiado sim, só vai naquela... O senhor vai naquela rua ali, vira à direita e tal, tal, o senhor vai lá buscar o prêmio. Não, minha senhora, mas isso é muito longe. Não, cara, vale a pena, vai lá, vai lá. Ah, não vou pegar isso não. O cara pegava o papel e tacava no lixo, cara. Tipo assim, no que ele tacava no lixo, todo mundo da lotérica voava no lixo. Depois os caras filmaram, o nego com a roupa rasgada, é, todo arranhado, todo fodido. Era muito engraçado. Pô, isso repisa até hoje, cara. Cara, esses dias. Mostra como o pessoal se. Isso aí mostrava como o pessoal se humilhava por dinheiro, né, cara? Cara, muito porra. Muito eu me rebaixaria assim, cara. Não, cara, mas no programa, não, nas pegadinhas, nego se rebaixar por menos, cara. Qualquer 50 conto. Cara, tinha uma do Topa Tudo por Dia também na rua, cara. O cara foi botando mais dinheiro pra mulher rasgar a calça, velho. Caraca, porra, sempre tinha essa história, cara. Chegou a 120 conto, a mulher rasgou a calça e foi pra casa segurando a calça na mão, velho. Não, é tia do Barril também, trocar roupa no Barril. Tinha um bagulho doido desse. Cara, porra, a mais foda, cara, que eu, porra, nunca vamos esquecer. Era uma fila de gás pra pegar gás, buchão de gás em São Paulo. Aí a gente ia gravar, início da gravação era assim de noite, 4 horas da noite. 4 horas da manhã, aliás. Aí tá o nego na fila, cabaninha e tal. Aí chega de manhã, quando o nego vai distribuir o gás. 6 horas da manhã. Aí eu ia falando, porra, eu tô com preguiça de ficar na fila, você poderia me ceder seu lugar? Não, tá doido? Fiquei a noite inteira aqui. Aí, então, eu vou explodir essa porra. Ele pegava, tipo, uma dinamite. Vai todo mundo morrer então, seus babacas. Aí, cara, todo mundo saia correndo, ele pegava o gás e saia correndo, cara. Se eu ver isso aqui hoje, eu saio... Porra, eu mijo de rir. Tem uma que é muito clássica, cara. Aquela que tinha uma barraquinha na rua e não olha aqui, cara. Ah, um curioso, um curioso. Aí vinha alguém lá, tava uma tortada... Esse é mais claro, eu tinha esquecido desse. Cara, esse é mais sabe clássico. Sabe o que marca, cara? Marca de verdade, Topa Tudo por Dinheiro, cara. Quando o Ivo Holanda começava a apanhar e gritar não. Produção. Produção, produção. Aí, mas a pegadinha mais agressiva de todas que eu já vi, cara, era uma assim. Chamava um eletricista, né? Porra, era porra, fake. Caralho, chamava eletricista, maluco. O cara começa a mexer. É uma construção, eles vão implodir uma construção, alguma coisa do tipo. Aí o cara começa a mexer nos fios lá, ah, conserta isso aí pra mim que não tá funcionando, não sei o quê. Aí de repente o cara liga duas paradas lá. E explode algo no fundo, cara. Aí o cara fica todo tenso. Aí vê um cara perto dele e começa a falar: o que tu fez aí? Tu explodiu. Tinha 11 pessoas naquela construção, cara. Que não sei o que. E o cara começa a sentir dor no coração. É isso, cara, aquilo. E depois o cara conta: pô, é sacanagem. Puta que pariu, tem que descer a porrada. Cara, muita gente deve ter processado o Silvio Santos. Nossa essa porra, senhora, cara. Porra, que tensão. Então, ou era todo mundo comprado, né, cara? O que é bem possível. Não, cara, mas eu acredito. Que as pegadinhas assim, são muito boas. Quando o Ivo Holanda apanhava, eu acreditava. Ele pichou o carro de um negão. Não, velho, mas era um armário, brother. O cara chegou, velho, o cara encostou ele no carro, ele não parava de gritar produção. Infantis, cara. Porra, TV Colosso. TV Colosso. Eu me amarrava. Como é que é o nome daquela cachorra? Letícia, eu acho. Não. Não, era Catuxa. Não, não era Catuxa, não. Porra, viajei pro nome. Cara, agora. Não adianta, cara. Os cachorros. Porra, TV Colosso, eu nunca lembro o nome. Eu não me lembro, mas eu me amarrava naquela. Acho que era uma poodle branca, sei lá, cara. Eu me amarrava naquela cachorra branca. É, cara, porra, poodle branca. Era mais foda mesmo. Porra, cara. Como é que a gente vai esquecer o nome, cara? Cara? Porra, que merda. É porque a gente estudou, né, cara? São pessoas muito bem informadas. Aqui. Porra, show da Xuxa? Que lixo, maluco. Show porra, quem botou isso aí? Cara, show da Xuxa foi uma coisa. Mas da Xuxa, cara. É triste isso, cara. Mas, cara, show da Xuxa acho que foi antecessor a TV Colosso e depois se manteve na grade de horário, né, cara? Ficou os dois juntos. Pô, em 90 não era a época da Angélica, parceiro? Cara, era a época da Eliana também, mas a Xuxa tava lá, a Xuxa é eterna. Aí, você tá lá sempre. Xuxa eterna até hoje, né? Que merda, né, cara? Quando será que ela vai morrer, né? Cara, mas na verdade, 90 foi a época das três, cara. A Xuxa deixou de ser modelo pra virar apresentador em 90. É verdade. 1, 2, 3, 4. Agora, silêncio, claro. Né? Silêncio, é. Respeito aqui. Vou até me ajoelhar para falar esse nome, Chaves, cara. Porra! É, cara. Assim, caraca, Chaves não é de 90, cara, mas pra gente é um clássico de todas as décadas. Tá bom, eu vou abrir aqui. Duas coisas formaram meu caráter: o Sérgio Malandro e o Chaves. Chaves, cara. Porra, cara, o Bolanhos é um gênio, maluco. É, acho que se eu fosse fazer duas coisas que formaram meu caráter, foi primeiro Fallout. Pô, talvez segundo Fallout 1 e terceiro Chaves. Mas Chaves entra. Pô, nem é bom a gente falar muito Chaves, cara, senão a gente vai ficar aqui eternamente, né, velho? Cara, a gente podia fazer um podcast sobre Chaves. Só de Chaves, cara. Então vamos deixar isso pro próximo, então. Brasil, né, cara? Nos anos 90 teve a invasão japonesa. É de programas, né? Invasão armada. A primeira invasão japonesa, né? Cara. E veio aí com... Cara, sabe que essa classe aí, a gente vai falar do Jaspion agora, mas essa classe desse super-herói, tipo, o Jaspion tem até um nome específico que eu nunca lembro. Putz, um troço assim. Nossa. Exatamente. Nossa. Que tá louco, cara. Caraca, não. Meus parabéns. Alguém estudou, cara. Porra, parabéns. Cara, tem até uma versão pra português pra isso, cara. Olha que incrível. Não, e se você souber, por favor, não fale. Cara. Senão vai pisar demais, gente. Tá bom. Tinham várias, né, desse tipo, mas Jaspion acho que foi a principal, né, cara? São seres que não sangram, soltam faísca. Jiraiya. E o já... que foi da nossa época, mas acho que foi bem marcante, Nacional Okido, né? Kid. Nacional Okido. Nacional Okido. Traduziram pra português como Nacional Okido. Cara, Insecto-san, né, cara? Porra, Insecto-san, mano. Essa é que acho que tinha uma roda no peito, não era? Cara. Porra, esse é maneiro. E a primeira geração de Power Rangers, dinossauros, na cara? Cara. Pô, o Power Ranger é moleque, né? A primeira geração de Power Rangers era maneiro, cara. O Power Ranger é moleque, né, cara? Verdade, cara. O Morfador, né? O Morfador era o Morfador no telefone. Cara, que doideira, cara. Power Ranger é a versão americana, cara. De um bagulho japonês que se chama Super Sentai, maluco. Todos esses Tokusatsu são tudo bem parecidos, né? Cara. É igual Power Ranger, que não muda nada de um pro outro. Cara, mas eu tenho uma informação aqui que é boa, cara. O Jaspion era brasileiro, não era o Van Damme, não era um chinês fudido, era brasileiro, cara. Era o Van Damme brasileiro, né, cara? Era o Van Damme brasileiro, cara. Cara, o Jaspion, cara, foi exibido pela Manchete, não foi? Foi. Nossa clássica Rede Manchete, né, cara? Eu adorava a Manchete. Não falhou à toa, né? Cara, não, a Manchete era boa, cara. Manchete era muito boa, cara. A Manchete era perfeita pra gente naquela época. Manchete tinha a parte da pornografia, tinha a parte infantil lá com o Jaspion. Manchete tinha tudo, cara. Cara, a gente vai falar isso depois, mas os desenhos da Manchete são os melhores ever, cara. Verdade, não tem cara, como. Porra. Não tem nem como dizer nada. Eu vou até fazer uma baixa assinada. Volta a Manchete. Castelo Rá-Tim-Bum, né, brother? Bum, bum, bum. Isso aí... Caraca, cara. Isso foi uma carada, cara. Castelo Rá-Tim-Bum ensinava alguma coisa, né? Ensinava que você nunca deve tentar comprar um castelo pra destruir e construir um shopping. Também te ensina a tomar banho, cara. Aquele ratinho tomava só, banho. Cara. Não, e tinha aqueles passarinhos cantores também, muito whatever, né, cara? Muito random. Não, e sabe qual é o mais bizarro do Castelo Rá-Tim-Bum? Hoje, cara, tava zapeando lá no Rio, na net, cara. Tem a porra de um canal que tem 6 horas seguidas de maratona de Castelo Rá-Tim-Bum. Puta que pariu. Sabe? Aí, tipo, eu imagino que essa porra intercala com o que, maluco? Show da Xuxa? Cocoricó. Cara, isso que eu ia falar, cara. Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, filho de Castelo Rá-Tim-Bum é Cocoricó, cara. Cocoricó é maneiro, cara. Vamos falar das tosqueiras que tinha na televisão, cara. O Você Decide era tosco. Cara, Você Decide, cara. Que merda, como é que alguém, né, cara? Na Globo, deixa aquele programa passar no ar, cara. Cara, era sempre coisas óbvias, né, cara? Eu vou falar de dois que eu vi que foram muito ridículos, cara. Um que eu já até comentei com vocês, cara. Que o cara tava lá de noite, lugar deserto, né, cara? Meio Transilvânia. Aí o carro quebra e ele tem que ir. Só tinha um castelo, cara, pra ele ir. Castelo todo mal assombrado. A decisão no comercial era: ele entra ou não no castelo. E se o pessoal votar e não, cara, como é que só fica a história, será? Porra. Cara, o legal. Sempre tinha um jeito da história continuar, mas sei lá, nessa, se desse não, eu acho que o cara ia sair correndo, né, de carro, cara. Ia parar no motel, no meio da estrada, mal assombrado, cara. Ia ser alguma coisa assim. Porra. E teve não, um jeito, outro, né? Cara, de uma mulher que era fã, cara, de uma dupla lá de sertaneja, cara. E assim, a porra toda tava na cara que os caras estavam matando gente. No final, a decisão era assim: ela não, dedura não, pera, eles pera, para ou isso aí, não, para tudo. Uma dupla sertaneja matando gente, cara. Matando as fãs, cara. Puta que pariu. Olha isso, meu Deus. Por que o artista vai matar os fãs, cara? Caraca. Não, cara, eu gosto de caçar lógica não, pra isso. Não matava fãs, não era genocídio, não, cara. Tipo, eles pegavam uma mulherzinha, os dois caras, levavam pra casa e faziam uma festinha. Depois, acho que enterravam as mulheres vivas, cara. Olha isso. Nossa, cara, senhora, maluco. Não, e era crest ainda, né, cara? Você passava num horário assim... Cara, nossa, que horror, cara. Passava no horário que dá muito. Só cara, assistiu cara. Você Decide de outubro? Não, cara, foi assim, a decisão, cara, no final era, sabe qual, cara? Ela conta a verdade sobre seus ídolos ou não? Porra! Nossa senhora! Tu tá maluco, meu irmão? Porra! Porra! Vamos aumentar um pouco mais o nível da tosquice. Novela mexicana, cara. Quem dúvida se vai aumentar o número? Nossa senhora, cara. Não, vai, cara. Cara, vai. Se a Globo tinha o Você Decide, o SBT via com força total na novela mexicana, né? Era a tarde inteira a novela mexicana, mano. Lembra a Usurpadora, aquela que passou 5 vezes, cara? Seguidas, cara. Até mais episódio depois terminou. Cara, a Usurpadora. É sempre aquela mesma atriz, né, cara? Ela faz tudo, né? A Paula Bryant. Tem a Thalia também, né, cara? Cara, é verdade. Maria do Bairro. A abertura da Maria do Bairro, maluco. Detalhe, puta que pariu. Nunca vi uma dublagem melhor do que a gente novela mexicana, cara. Porra, é muito bom. Tem que bater palmas pra eles. Não, cara, SBT, cara, é mestre na dublagem, cara. Mas nego reclama que o espanhol é mais difícil de dublar, porque o cara abre mais a boca pra falar. E o inglês, o cara só fala assim, com o boca meio fechada, aí é mais fácil. Mesmo assim, era muito tosco. A única que eu vi, cara, eu achei que gostava de verdade, era Chiquititas, cara. Ah, cara, porra, fala sério. Gostava de Chiquititas? Que a primeira temporada eu vi, cara. Todo mundo viu, cara. Não, eu não assisti Chiquititas. Eu odiei Chiquititas desde o primeiro segundo, cara. Eu odiava quando passava o comercial, cara. Chiquititas, cara, foi sorte que a Fernanda Souza saiu e se deu bem do Chiquititas, né, cara? Não tá se drogando. É mesmo, mas se deu bem e bem consistentemente bem. Diga outra pessoa que se deu bem. Não, só ela. Uma necessidade bem já é incrível. Pô, já é incrível mesmo, cara. Cara, Chiquititas não era gravado no Brasil, né, cara? É na Argentina, né, cara? Uma loucura isso, só podia vir da onde? Cara, cada uma era... Cara, um pequeno parênteses, cara. Acho que a versão original era argentina. É, cara, normal. Tem Chiquititas argentino, tava passando, passou no SBT há um tempo atrás. Um pequeno parênteses pra isso aí, cara. Novela do SBT nos anos 90 é uma doideira, né, cara? É Chica da Silva, só essas porras assim, velho. Detalhe de novela do SBT. O SBT só copia outra novela. É verdade. Ele transmite uma novela mexicana pra depois fazer uma outra novela. Com a mesma história nacional. Compra os direitos de uma dos anos 70. É, ou uma coisa assim, né, cara? Cara, bem SBT mesmo, né, maluco? Também que nunca dá pra deixar de falar é desenho, né, cara? Desenho é um marco, não tem é como, verdade, né? Cara. A extinta TV Manchete não deixou muitas lembranças. A Manchete fez muita criança feliz, cara. E eu fui uma delas. Pô, qual era os desenhos pró da Manchete, cara? Cara, a Manchete passou o Cavaleiro do Zodíaco, pra mim já. Começa pro Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Teve aqueles super campeões também? Super campeões, cara. Super campeões. Aquele que o cara botava o pé na nuca. O campo tinha 5 km. Tinha sempre a mesma formação tática. Um cara correndo, dois pra lá correndo. Máximo super campeões. Chute de trivela, cara. Desse jeito eu falo que vai fazer antes. Chute de trivela era muito bom, né, cara? E o Yu Hakusho? E o Rock Show é clássico, né? Tem nem muito o que comentar sobre isso. Eu queria até ver esse desenho de novo, porque ele é muito bom, cara. Porra, verdade, cara. Adoro o Rock Show. Eu vi há pouco tempo. Pô, vocês lembram do Bing Bing Bing Coelho Ricochete? Também me amarrava esse troço, cara. Cara, esse aí ele puxou também, só, meu Deus. É que esses aí davam no horário nobre. E o Rock Show, esses paradas assim, esse Coelho Ricochete dava num horário mais tosco. Eu não lembro qual era o horário. Ninguém conhecia. Assim, cara, teve uma invasão também americana, né, cara? Americano sempre... Pô, como eu tinha Cartoon Network em casa, né, cara? Eu só assistia Cartoon, né, cara? Laboratório de Dexter. Cara, como que eu me identificava com Dexter? Classicaço, cara. Que eu não saio de casa, branquelo e tal. O Johnny Bravo também, cara, é muito foda. O cara só toma da mulher. E passava no Cartoon Network a história de como ele ficou daquele jeito, né? Ele foi arrozar a mulher, tacaram tinta amarela na cabeça dele, ele foi tirar com um aspirador de pó, sugou, com aquele cabelo amarelo louro. E pra cima, tá? Ele começou a malhar, enxergar em mulher, ele ficou daquele jeito. Meu Deus, que foda, cara. Não, cara, não. A vaca e o frango, maluco. Cara, a vaca e o frango é muito bom, cara. E tem o Bum de Fora, que era um diabo. Nada a ver aquilo com nada, cara. E o pai e a mãe deles, que eram só até a metade. A vaca e o frango tem um episódio que eu nunca vou esquecer, cara. Quando eles ficaram presos em cima do telhado, ficaram o dia inteiro naquilo, e quando os pais deles chegaram, botaram a escada, a vaca pulou de lá de cima. Muito bom. Eu sou o máximo, vocês lembram? Não, Weasel. Era tipo uma raposinha. Aí tinha o babuíno daquele macaco. Eu lembro, velho. Porra. Cara, e aquele Dudu do Edu. Dudu do Edu era o melhor, você, cara. Porra, esse aí, cara. A bala de caramelo, cara. Porra, cara. Porra. Não, até hoje se passar na televisão. Eles botavam a bala na boca, ficava aquela. Não, cara, conseguiam fazer um lesado ser divertido pra caralho, né, cara? Pô, tinha um amedrontador, cara. Coragem, o Cão Covarde, vocês lembram? Caraca, ó, cara, Lugar Nenhum é o... Porra, marca todo mundo, não, né, cara? Pô, cara, aquele desenho dá medo, cara. Porra, dá medo. Deserto sinistro e tal. Coragem lá, angustiado, cara. Ali, cara, tipo, internet eles deviam estar usando direto, né, cara? Podia comer em casa. Não, e tinha um computador mesmo, cara. Era mais sinistro. Comida chinesa. O Coragem podia. Sempre ia procurar as paradas no computador. É verdade, cara. Menina super poderosa, mano. Menina super poderosa, é verdade. Eu vi isso. Cara, menina super poderosa. Agora tem aquele anime. Geração no cinema. É horrível. Ficava muito ruim aquilo. Caraca, cara. Pô, vocês acharam que era menina super poderosa adolescente, cara? É, um bagulho assim. Nossa senhora. Não é bem cara. Adolescente, não. Só que não tem nada a ver a história. Que não, é. Ela, elas não voam, elas pulam alto. É muito tosco. Elas foram botar em nada e depois ganharam poder. É, mó. Que tosco, né, cara? Tem nada a ver com porra. A gente manter as origens, manter o pioneirismo. Não, manter o pioneirismo, né, cara? Pô, agora vamos falar daquela. De uma série, cara, que é. Em CG. Mas era muito foda, passava no Toonami do Cartoon Network, o Beast Wars, cara, muito bom aquilo. Vocês lembram? Beast Wars? Eu lembro, assim, um pouco, mas cara, não me lembro exatamente cara, como era. Era do Transformers de animais, mano. Não, é verdade. Tipo, não, foi como eles introduziram Transformers aqui, cara, é verdade. Pô, foi aquela série era maneira pra caramba. Não, e tinha uma, cara, que ninguém lembra o nome. Tipo assim, acho que pouca gente deve lembrar dessa série também. Era o Guerreiro das Sombras, vocês lembram? Eram quatro planetas, o fogo, o gelo, o osso, vocês não lembram dessa não? Eu lembro dessa. Aí os planetas viviam em guerra até que veio o planeta da antimatéria e comida do mundo. Era muito foda. Nossa, aquilo. Cara, não. Era maneirão esse desenho. Antimatéria tem muito poder, né? É, antimatéria é foda. Outra parada de CG também que teve. Que não foi exatamente nos anos 90, que é o Starship Troops. Tropas Estelares é muito bom, cara. Porra, muito maneiro mesmo. Cara, sabe que desenho que também marcou muito nos anos 90, cara? Foi a primeira versão do X-Men, cara. Ah, aquele porra, X-Men é muito maneiro, cara. X-Men Evolution é uma merda, mas aquele antigo... Não, não, o Evolution... O Evolution é bom. Eu não mas gosto. O negócio do Evolution, cara, que mistura muita coisa, cara. Não, tem sim. Mistura... Acho que quem conhece os personagens originais não faz sentido. A cronologia não faz sentido nenhuma, cara. É assim, você tem que... É como se fosse uma história à parte. Você tem que tratar como se fosse outra história. Mas é bom, é bom. Eu não gosto. Fazia muita referência aos anos 90 sempre é o Futurama, cara. Futurama era demais, caraca, cara. Futurama foi no finalzinho, mas porra, muito cara, foda. Sim, cara. Vale ressaltar que voltou agora Futurama nos Estados Unidos. Futurama é verdade, voltou, cara. Felizmente. Cara, Futurama era o carro-chefe lá, né, cara, daquele do horário não perturbe da Fox, cara. Futurama era o máximo, mano. E acabou rápido, cara, porra. E vocês sabem, cara, que nos anos 90 que começou essa modinha ecológica, né? Porque viram que deu merda mesmo, o planeta tá fudido, não tem jeito. E por isso, cara, pra mudar a mente das crianças, fizeram esse desenho, o Capitão Planeta, Capitão cara. Capitão Planeta, cara. Capitão Planeta, cara. Pela união dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta. Não, cara, você me revoltava, os caras elementos bonitinhos lá e o outro lá, coração. Porra! Que e era o brasileiro, né? Era o índio. O único brasileiro que tinha poder mais porra, útil. Porra, né? Coração, cara. Né, até cara. Hoje eu não sei o que isso faz. É, chama o Capitão Planeta, né, cara? Cara, eu vou fazer um jabazão agora. Não, cara. Não. Tipo assim, ele podia mudar o coração das pessoas, cara. Nossa, ele tinha um poder de manipular as pessoas. Que era bonito, foda. Hein, cara. Um jabazão. Acho que o Futura, cara, voltou... Poder, ele nunca usou. Voltou a passar o Capitão Planeta, né, cara? Poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Dragon Ball Z. E o Dragon Ball? Dragon Ball Z. Dragon Ball porra, Z. Dragon Ball Z, cara, foi o melhor desenho nacional já criado, cara. Puta que pariu. Não tem como. Dragon Ball Z era foda mesmo, né, cara? É muito bom. Pô, Dragon Ball Z foi o melhor anime, cara. Eu vi todas as sagas. Foi, cara. Dragon Ball Z é aquele desenho que te segurava na mesma luta por 4 dias, não, né, cara? Era isso. Pô, os maiores 5 minutos da história do mundo, cara. Do universo. Foi Dragon Ball Z. Pô, do universo, verdade, do universo. Caraca, porra, era muito sinistro aquilo. A luta com o Freeza lá. O Namekusei vai ser destruído em alguns minutos e tal. E a luta durava vários e vários episódios. Foi, foram só 3 episódios cara. De 5 minutos. Porra, muito sinistro. Cara, o mais louco também, né, cara, era a entrada do desenho. Aquela, o título do episódio. Que já dizia tudo. Que dizia exatamente o que vai acontecer. Exatamente. Tipo, Goku mata Freeza tendo trabalho. É isso mesmo, cara. Daí abertura, né? Todo mundo até hoje sabe a musiquinha. Chamada, cara. Deve ser uma chamada demoníaca essa porra. Não tem sentido nem em japonês. Então é um chamado demoníaco. Mr. Satan tá aí pra dizer isso, né? Videl, né? Mr. Satan, 666 no carro. É. Mas isso foi tudo premeditado, né? Aham, zoado mesmo. Os caras quiseram zoar mesmo, né, mano? Muito foda, diretoria, né? Diretoria não é foda. Cara. febre mundial. Esse desenho é sinistro. Meu Deus. Eu ainda lembro meu pai chegando em casa com Game Boy, cara. Com Game Boy, com a versão amarela do Pokémon. Musiquinha do Pokémon no fundo. Pokémon, esse cara. Meu jeito. É, cara. Caraca, e Pokémon, cara. Pokémon começou no jogo. Começou no jogo em 96. Era um jogo e o cara... Ele era um maluco foda. Colecionava inseto. E o cara criou o Pokémon. Mas pra gente não, né? Pra gente começou o desenho, cara. O desenho foi o primeiro em 99. E o desenho, mais estranho, ele não começou na TV fechada. Ele estreou na Record, em 99. Cara. Eu lembro, a Record fez tanta propaganda. E quando o nego faz muita propaganda, eu desde pequeno sou assim. Isso aí deve ser uma merda. Tem que fazer tanta propaganda. Quando eu vi o desenho, eu fiquei maluco. Porra, era muito bom. Porque cara. A primeira temporada de Pokémon é maneira. Porra, é muito show, cara. Muito boa, porra, cara. História é ligeira. História é maneira, mas depois... Não, depois também depois sobrecarregaram, né, cara? Quando chegou em Jortão, acabou não, a história. Não, deu muita nova geração, né, cara? Muita. É, cara, os nomes dos 151 primeiros eu sempre soube. Depois eu entreguei pra Jesus. Os jogos ainda são interessantes. Os jogos são maneiros. O jogo é maneiro. O jogo é uma ideia maneirinha. Mas o anime de Pokémon foi a maior propaganda que eu já vi, cara. Uhum. Qualquer criança queria o jogo quando viu aquilo. Assim, o anime eu nunca gostei, não, mas o jogo é muito cara. Bom. Cara, muita gente deve ter dado volta lá no pessoal do Pokémon, cara. Porque tudo, velho, tudo tinha Pokémon, cara. Pirulito tinha uma figurinha do Pokémon, tudo, velho. Cara, ué, muita coisa. Sério, esse pessoal não pagou royalties, não. Sem dúvida. Era muita coisa, cara. Era tudo Pokémon mesmo. Tinha uma coisa que não é anos 90, mas as Pokébolas do Guaraná Antártico. Ah, cara, adorava aquilo. É verdade, cara. Aquilo foi, é de 2000, cara. Isso é tão bom que merecia estar nos anos 90. Ou não. Outro desenho que eu tenho que comentar aqui, o anime é Bucky, cara, que passava na Band. Pô, esse Buck já é antigão mesmo. Porra, mas Buck é maneiro. Me amarrava muito naquele desenho. Aquelas bolinhas redondas de espírito. Aquilo é muito jogo, cara. Tu lembra quando ele foi enfrentar o cara que o espírito dele soltava raio? Porra, a melhor luta de todas. Cara. Muito nunca maneiro. Nunca vamos esquecer quando o espírito dele foge da ele e abriu a mão pra puxar ele pra cima. Aham, caraca. É mesmo, cara. Muito maneiro. Cara, muito maneiro mesmo. O horário da Buck, Band, né, o final, cara? Do Buck foi meio ruimzinho, né? Foi meio fraquinho. Acabou muito rápido. É, mas o desenho era bom. Outro anime que passou na Band também fez sucesso foi El Hazard. El Hazard, eu não a maior parte odiava isso, né? Pô, El Hazard eu não vi tudo, não, mas o que eu vi eu gostei, cara. Eu também achei interessante aqui, mano. Né? Cara, a Band merece nosso agradecimento, né, cara? Tinha aquele horário de tarde, mano, que só passava com esses desenhos bons, os animes. Agora, desenho de adulto, maluco. Os Simpsons. Cara, você não precisa nem comentar cara, muito. Cara, assim, os Simpsons nem pode falar muito, que um dia a gente vai ter uma GafoCast só sobre eles, né, cara? Cara, o maior marco da história do desenho é os Simpsons, realmente. E é a série mais bem sucedida da TV mundial, né, cara? O Futurama, que é do mesmo criador que a gente já falou. É. Cara, e o South Park. Cara. É o South Park, né, cara? Bom, eu falo South Park. Pra falar a verdade, só vi duas temporadas de South Park, cara. Pra falar a verdade, eu só vi o filme. Mas quando eu vi o primeiro episódio e vi aquelas animaçãozinhas, eu confesso que me deu raiva. Qual é a base do desenho, gente? Nenhuma. É um bando de menininho falando palavrão, um monte de merda e morrendo. É verdade, né, cara? É o desenho política... Politicamente correto, é só biscotizar. E aquelas legendas é uma merda, cara. É absurdamente rápido, como elas falam. É muito pop fiction a fala deles, cara. Pô, e o último aqui, o Family Guy. Vocês assistem Family Guy, cara? Ah, cara, eu assisto. Não, eu assisto. Cara, na verdade, uma Família da Pesada, ele é o último mais ou menos, né, cara? Tem aquele American Dad também. Que é o mesmo criador de Family Guy. Parece que é a mesma coisa? American Dad é mesmo. Teve um episódio que teve fã crossover, os dois personagens principais. O American Dad é divertido, cara. O American Dad, cara, você dá cia, cara. Nunca vi um episódio inteiro da American Dad, mas uma Família da Pesada é maneiro. Pô, cara. Só que precisa ninguém perceber que é descarado uma parte simples. Não, cara, mas é muito mais sarcástico, cara. O cara não tem medo mesmo de ser impoliticamente correto, né, cara? Incorreto, né, cara? O Simpson sempre tem aquele finalzinho mariquinha pra dar uma... Na Família da Pesada, não, cara. O bebezinho de vez em quando é gay mesmo. Porra. Que horror, mano. Tem o American Dad, tem mais um, cara. Tem mais um desenho, que eu não vou lembrar agora, então deixa. Porra, cara, eu quero saber o que diabos Thundercats tá fazendo aqui, cara. Cara, porque Thundercats, cara, é de 86. O desenho foi de 86 e é de 90, alguma emissora. Uhum. Mas em 95 a TV Colosso trouxe de volta, cara. A década de 90 durou mais de 15 anos. Então... É, cara. Não, cara, em 95 a TV Colosso trouxe de volta. Isso que me marcou, cara. Não, mas nessa época também veio Caverna do Dragão. He-Man. Caverna do Dragão é de, clássico, é de 90 ou de 80? Não, é mais antigo. Esse bobeiro é de 70, maluco. Só que nunca teve final, cara. Esse claro que teve final, rapaz. Tem um livro, né, cara? Não tem final. Não tem final. Por isso que a Caverna do Dragão é foda. Cada um faz uma suposição. Não, claro que tem um final. Todo mundo sabe. Não tem final. Todo mundo conhece o final. Não, cara. Não. Tem algum palhaço, cara, escrever um final alternativo que é coerente, velho. Não. Existe vários finais. Não, cara, mas um final oficial não existe. Tem um final alternativo que é quase oficial, cara, que é tipo um consenso, velho. Sério, não, mas não é oficial. É de tipo lado de convenção que aquele é o melhor final, mas não é o final. A maior parte diz que o Mestre dos Magos era o sujeito, o vilão principal. É, tem gente que diz que ele queria ser aquele final. Outro diz que o vilão principal era filho dele. O vilão principal era a Uni, porra. Eles nunca votavam por causa da Uni. É, cara. Não, cara, é verdade, mas o Mestre Magos, a história toda parece que ele queria resgatar o filho, né, tem cara? Tem um episódio que eles conseguem sair daquele mundo, mas decide voltar. É, por causa de quem? Não, por causa do Eric. Porque o Vingador ia acabar com tudo. É por causa do Eric que eles voltam nesse episódio. O Eric é sapo, coitado. Merecia. Deixa também o cara se fuder. É verdade, né, galera? Ele sempre foi o mais escroto, merecia se fuder. O Eric é o cara do escudo? É o babacão. Mas ele tem um episódio, o que seria o penúltimo episódio, que eles confrontam o Vingador, que o escudo dele reflete a maldade do Vingador, ele se remide. Nossa, Remide foi foda. Se redime e fica sendo tipo um heróizão, mais que o cara do Arco Flash. Ah, tomar no cu. Ele fez. Eu acho que voltar a Caverna do Dragão é Dungeons & Dragons, né? É verdade. O cara, Dungeons & Dragons, né, cara? É, mas não é associado com RPG, não. É só... tudo do demônio, tudo é RPG. Só tem o mesmo nome, mas não é associado, né, não. É, voltando. Mas tem o mesmo nome pra mim, é. Vamos voltar pros anos 90 agora, né, gente? É, vamos voltar então lá. Cadê tua máquina de tempo? Pô, a gente tava nos 80, né, cara? Porra, ninguém mais sabe onde a gente tá. É, cara, a gente tá perdido falando no tempo. Os anos 90 também, né, consolidou a tecnologia. As coisas que nenhuma pessoa normal tinha antes em casa, como a internet, computador, celular, essas coisas assim. A primeira coisa, assim, que foi mais revolucionária foi a internet. A criação dos browsers, alguns sites de prestação de serviços que antes não tinha, tipo, eBay, Amazon. A internet começou, tipo assim, embora tenha ficado mais popular depois, ela começou a existir mesmo de verdade na década de 90. Principalmente fora do Brasil, né? O Brasil, apesar de ser recente, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal começou a usar na década de 90. É, isso que eu falei foi no exterior. No Brasil só passou a ser usado mesmo em 2000, 2002. Hoje em dia a internet não era nada. Mas a gente passou a porra do Magafocast passado falando de internet. Então vamos falar do... Assim, pro pessoal usar a internet tem que usar o computador, né, cara? Foi na década de 90 que... O Windows dominou o mundo geral, né, cara? Lá com, desde o 3.1 até o 95, o 98. Eu lembro que meu primeiro computador era o Windows 3.1, cara. Cara, eu também lembro daquele Windows 3.1, cara. Que era um montão de pasta aberta desktop do Windows. Não, aquele era muito feio. Cara, aquele era muito feio. Mas aquele descanso de tela, cara, do maluco na ilha, porra, é muito maneiro, muito cara. Ei! Porra, muito foda, muito né? Muito fodinho aí. Pô, celulares, cara, né? Antes disso, ninguém tinha celular. Inventaram o pré-pago. Tipo assim, a tecnologia popularizou, tal. Era possível ter celulares em uma escala maior. Mas a parada do pré-pago que pegou geral. Tu tem um celular que tu não precisa gastar todo o seu salário no final do mês, cara. Você bota 10 reais num mês, no outro nada, no outro também nada. Muito revolucionário. Outra parada também que foi muito boa pro celular foi inventar o Snake, né, cara? Não. Se não fosse o Snake, pra nada. Todo mundo lembra daqueles Nokia tijolão que tinha o Snake, cara. Na década de 90 que, pô, geral começou a ter telefone mesmo, porque antes era foda ter telefone, né? Era. Milhares de dólares que você tinha que gastar, filas de espera intermináveis, aí na década de 90 começou a ser uma coisa mais popular, qualquer... Aí privatizaram a telefônica, por isso que ficou tudo mais fácil. Uhum. Era ruimzinho também, tinha que esperar da linha e tal, mas melhorou muita coisa mesmo. Eu lembro que meu primeiro telefone só tinha 7 dígitos. Diferente dos 8 atuais. Cara, outro bagulho também que começou a digitalização de mídia. Começando com CDs, né, cara? Porra. CD era algo incrível, cara. Ninguém conseguia entender como é que podia uma música caber no CD daquele. É, cara. Já é difícil entender como é que cabe uma música num vinil, cara. Mas já tava acostumado com isso. É, ainda mais no CD, cara, que é muito menor que o vinil. É, e cabia mais. Pô, são 74 minutos, né? A nona sinfonia do Beethoven. Pena que eles engravam em formato horrível. Quase nada. É, mas mesmo assim, né, cara? Só detalhes. Todo mundo lembra da ovelha Dolly, né, cara? Cara, e o medo de ser clonado? E o medo de clonarem o Hitler, cara? O sexto dia, né, cara? Deixa eu falar de clonar o Ayrton Senna, não sei mais quem, pra conseguir os grandes esportistas. É. Porra. Pô, toda uma discussão, cara. Fizeram até uma novela. Pior que essa porra não é possível, né? O quê? Clonar uma pessoa? Sem contar que todo mundo pensava que clonar o sujeito ia sair adulto com a sua mesma idade. É verdade, cara. Entrava naquela máquina sinistra. Aham, uhum, é bem assim, tipo, Xerox. Uhum. Mas sem dúvida, cara, o avanço tecnológico mais importante não foi nem nas telecomunicações, nem na medicina, nem porra nenhuma. Óbvio que foram os jogos, né, cara? Porra, os videogames. Como você, os melhores videogames, né, cara? O Super Nintendo, cara, saudosista Super Nintendo. Super Nintendo é foda, rapaz. Melhor, cara, nem vai existir. Pô, não tem como mesmo, aquele... Super Mario, né, cara? Porra. Porra, Super Mario, cara. Bomberman, cara. É, Top Gear, mano. Top Gear, nossa, o Rock and Roll Racing. Caralho, é muito bom também. Muito bom. Acho que nunca vou me divertir tanto no videogame que nem era no Super Nintendo. É verdade, cara, também não. Porra, sério. Era a época do videogame moleque, né, cara? É, é isso aí. Mas também sou o Super Nintendo, né? Os concorrentes dele não eram assim, coitados. Não, eu tive o Mega Drive, né, cara, também. Não, eu também tive o Mega Drive. Só que eu jogava o Sonic em vez do Mario. Eu tive o Dynavision, cara. Dynavision. O videogame, cara. Aquela pistolinha. Aquela louca, mano. E ele entrava jogo de Nintendinho, cara, né? É incrível pra mim. Porra, é foda. É, eu vi aquilo, cara, e entra jogo de Nintendo. Porra, que foda, vou jogar Super Mario. Aí depois que eu descobri que era Nintendinho, porra. Pô, aí na metade da década, cara, juntaram a tecnologia do CD e colocaram, cara, num videogame, o PlayStation, maluco. Não, já é incrível como cabe uma música lá dentro. Um jogo, então? Puta que pariu, que foda. Né, porra, a cabeça das pessoas explodiram. E o maior concorrente era o Nintendo 64, do PlayStation 1, era o Nintendo 64. Que era cartucho ainda. Aí, porra, nem que ficava maluco, e né? E tinha aquele Sega Saturno também. Sem contar o... Que era a junção dos dois. Sem contar o preço, cara. Esse foi a grande diferença que fez. A pirataria dominou geral. O Nintendo 64 era tecnicamente superior. Mas o preço do CD do PlayStation acabou com tudo. Copiar um CD é mais fácil do que copiar um cartucho. Na verdade, copiar um circuito é um negócio meio difícil. Assim que uma pessoa ia fazer em casa. Com um preço de uma fita, tu comprava 5, 6 CDs de Play 1. Eu tive 64 e confesso que nunca comprei uma fita pra aquilo. Aí, maneiro, apareceu os 16 bits do Super Nintendo, depois os 32 bits do Play 1. Depois, cara, o 64 lá prometendo gráficos superiores, só que infelizmente com a mídia fodida, que é o cartucho. E depois, cara, no final da década apareceu o Dreamcast. Pô, o Dreamcast, cara, era um videogame fodástico, só que, pô, era muito precoce. Na época que surgiu, eu achava aquilo a coisa mais sinistra do mundo, cara. Pô, tinha um gráfico perfeito, não, e eu achava que era o máximo. E tinha que não tinha jogo. E o memory card daquilo era dentro do controle, era mais sinistro, cara. Olha que devia ser pesado. Devia ser pesa de 10. Mas o memory card do 64 também era dentro do controle. Era? Também tinha tudo botava no 64, né? Aham, aí tinha no 64 aquele Space Pack, alguma coisa assim, que tu encaixava na frente do videogame pra ter um desempenho melhor. E tinha aquele Rumble Pack também, que era pra tremer o cartucho. É. O Play já vinha embutido no analógico. E também tinha aqueles controles que tinha mais botão, cara. É, tinha. Pô, eu ficava maluco, botão, cara. Normal e mais outras coisas. Pra que precisava de tanto botão a porra do jogo? Na verdade, eu nunca descobri, né? A maioria não usava o direcional da esquerda, cara. Ninguém usa aquela porra, nenhum jogo usa aquilo. É verdade, é muito, muito ruim. Eu sempre preferi o da esquerda, mas 90% era só do meio. Pô, jogos famosos aí. O Duke Nukem. Cara, isso já é até no PC. Tem Duke Nukem pros consoles, mas pro PC também. Eu lembro do Duke Nukem de 64, cara. Ficar matando aquele sujeito com cabeça de jacaré. O primeiro Duke Nukem, você sabe pra qual console foi? Deve ter sido pra um Super Nintendo, Mega Drive. Exatamente. Acho que foi Mega Drive, cara. Acho que deve ter sido dos primeiros jogos em terceira pessoa que apareceu o cara da tiro. Deve ter sido Duke Nukem. Jogos tem que começar lá do Super Nintendo, cara. Super Mario World. Quem nunca zerou esse jogo, cara? Porra. Já zerei várias vezes. É tão jeito de chegar na mulher, cara. Falar quantas vezes você já gerou. Basta ter piadinha interna essa. Nossa. Ah, eu não cheguei mulher nenhuma com isso, cara. Explicando, foi outro sujeito. Porra, caraca. Não, se fosse, não, a gente ia falar na cara de pau. Porra. Porra, eu queria ter coragem de fazer isso, cara. Porque, porra... Um sujeito de muita coragem. Pô, se você quiser chegar numa mulher com esse caô, filmar e mandar pra gente, a gente bota numa gafoquete. Não, não, chama a voz de pato, cara. Vamos contar essa história. Eu tenho um amigo, cara. Isso é verdade. Chegou, a gente tava lá na sala, estudando normal. Chegou uma garota nova, cara. Pros níveis da sala, era mó gata. Todo mundo queria arrozar a garota. Aí o cara chegou lá, foi querer tirar onda. Mostrou o V3 pra ele, que na época era, porra, o celular e tal. Contou notas de vantagem, que a casa dele era uma gafa-gafa, umas paradas. Aí até que ele solta a pérola pra garota. Eu já zerei Super Mario 3 vezes. Ô outro jogo de Super Nintendo que tem como é a tela Donkey Kong, cara. Pô, Donkey Kong, né, cara? É dos maiores gráficos que teve pra Super Nintendo. Pô, melhor gráfico do Super Nintendo. Um, dois e três são muito bons. Todos são muito bons. Revolucionário o jogo. Acho que foi o jogo que lançou o 64, cara. Se o 64 não tivesse esse jogo, ele ia ser um lixo. Que é o 007 contra GoldenEye. Cara, aquele jogo era o jogo, cara. Cara, todo mundo jogou naquelas lojinhas, sabe? Que tem um 64 e uma televisão. Todo mundo jogou com GoldenEye nessas lojinhas. Era o CS da época. Era o CS da época mesmo. Eu lembro uma vez que fui comprar alguma coisa pra minha mãe. Meus colegas estavam jogando, falaram que tinha uma vaga. Eu fiquei lá. Voltei pra casa 4 horas depois. São coisas que acontecem. Pô, eu tinha um amigo meu. Ainda tenho ele, né, coitado? Não morreu. Eu ligava pra ele. Pô, aí, vamos jogar GoldenEye? Vamos. Só acabar os controles. Aí saía por aí, angariando pessoas que tinha 64 pra jogar GoldenEye com 4 pessoas. Cara, era muito maneiro. Muito maneiro. Caraca. Mesmo. Bons tempos aqueles, cara. Tinha outro jogo também do 64, que era Super Smash Bros, cara. É, Super Smash Bros. Não, eu ainda lembro, cara, de nessas lojinhas, então, de televisão e videogame, jogar Smash Bros. Com o Matheus, cara. O filho da mãe sempre ganhava. Cara, é, o Matheus só jogava com o Kahn. E comia o cara, absorvia o poder e cuspia. E aí tirava um tijolo. O Kirby pode dar 3 pulos. Aí tu engole o cara, se joga no buraco e solta o cara. O cara só dá 2 pulos e não consegue fugir. Tu dá 3 e consegue fugir. Olha. Simples. A técnica do cara. Desde pequeno, roubando nos videogames. Quem nunca jogou Diablo, cara? Não tem como. Quem não jogou, conhece. Diablo era um dos maiores clássicos, cara. Era, não, é o maior clássico. Diablo 2, né? Vamos ver. Vale ressaltar. Eu nunca vendi minha alma, nunca joguei Diablo. Boca, mas Diablo você não precisa vender sua alma pra jogar. Você não. Vende se quiser pra pegar uma espada de titânio, acho que dá mais 36 de strength. Para isso, não precisa vender. Tem outra série que teve nos anos 90 que as pessoas só conhecem agora quando surgiu o 3. Mas é uma das melhores séries de RPG, fala aí, Matheus. Porra, cara, nossa senhora, cara, tô até emocionado. Fallout. Fallout é o 1 e 2. É o melhor jogo da minha vida, cara. É, sério mesmo. Quem só joga Fallout 3 não sabe o que é, cara. Ele conhece a história. Eu já falei isso, vou repetir. Você que joga Fallout 3, desinstala essa merda do teu HD. Você tá perdendo 10 GB no seu HD à toa. Instala Fallout 2. Depois eu jogo 1, mas jogo 2 primeiro. 2, cara, é muito bom mesmo. Pô, outro jogo também bom, só que é super underground, mas revolucionou muito, foi até a inspiração pro Fallout, é Arcanum. Ninguém conhece, mas é um jogo muito bom também. Além do Duke Nuke, outros jogos fodásticos que eu passei horas jogando também, de primeira pessoa, foram Unreal 94 e Quake 2, cara. Esses jogos, puta que o pariu, lotaram meu HD muita coisa mesmo. E o incrível, cara, é que o Matheus, por enquanto, ainda não saiu matando ninguém, cara. Já teve vontade, né, Matheus? Mas não. É, já tive vontade mesmo, mas. É porque ele ainda não viu o Clube da Luta, claro. E porque ele. É verdade. É porque ele ainda não ouviu o CD completo do Marilyn Manson também. Os anos 80 já foram viajados pra caramba por causa do LSD lá, né? Mas os 90, cara, também foi uma doideira. Porra! Nego inventava cada merda, cara. Puta que pariu. Que loucura, velho. O ser humano tá aí criativo. É, cara. Ó, uma viagem muito doida, cara, assim, do meio dos anos 90, cara. O chupacabra, velho. Porra! Assim, já é mitológico, mas voltou com força total, cara. Caraca, cara, o chupacabra é sinistro. Mas, pô, aparece o raio da cabra lá, sem sangue, maluco. Geral, pô, no pescoço. Porra. O nego fica louco, cara. Interior do país. É aqueles ET que gosta de sacanear com os outros, sabe qual é? Eu acho que só aparecia no jornal direto, cara. Cara, isso que eu ia falar, cara. Acho que o Jornal Nacional passou chupacabra, hein, cara. Passou, hein? Tinha aqueles desenhos, né, do chupacabra e tal. É, era o maior alien. Mó alien, psicopata. Sinistrão. Cara, tem outro também, né, que é o maior mito de ET no país, que é o ET de Varginha, né, cara? Pô, ET de Varginha, cara. Porra. Qual sou eu brasileiro, cara? É, cara. Uhum. As três meninas lá que viram, cara, estão aí, ó, dando entrevista direto antes. Pô, de se drogar. E o ET de Varginha, cara, eternizado no Cacete Planeta. É verdade. Até hoje. Mas vale ressaltar que muita gente falou que tinha muitos militares na época mesmo em Varginha. Que loucura, que né, loucura, cara? Que loucura mesmo, né, cara? Área 51. Porra, cara. Brasileira, né, velho? Nunca saberemos. Nunca saberemos. O sistema vai nos impedir, né, cara? Outra viagem dos anos 90, né, cara? Começo, Fofão do Mal, né? É. Pô, caraca, maluco. Essa foi demoníaca. Isso foi dos 90 já? Não, acho que foi fim dos 80 pros 90, né, cara? Pô, cara. Porque, assim, cara, anos o Fofão 90, lá com... É, com um punhal, uma daga. Um punhal, maluco. Cara, caraca. Anos 90 tinha muito essa coisa de alguma coisa ser do capeta, né, cara? É, não, tudo é do todo capeta. Ano tem isso. Não, cara, mas acho que anos 90 que foi o pioneiro nisso, cara. É, acho que antes... Não, sempre tem isso. É porque a mídia tava mais intensificada, né? É, cara. É verdade. a televisão... Não, é assim, anos 90 é a época dos processos, né, cara? Imagina a mãe que achava essa adaga lá dentro, não, coisa, o cara. Que, o que tem de demoníaco nos anos 90, cara, é o Office 95 lá. Ah, é verdade. Eu nunca, cara, mexer no Office 95 pra procurar esse joguinho sinistro, isso, né, isso de cara? Verdade, eu tenho medo de verdade, maluco. Tô todo arrepiado já. Pô, cara. Tem gente que fala, cara, se você botar na coluna tal, na linha tal, não sei agora de cabeça, do Excel 95 e dá um Ctrl Shift Alt F7, sei lá, qualquer porra, aparece um joguinho. Né, não, aparece um joguinho demoníaco que a Microsoft fez de sacanagem. Cara. Nossa, cara. Tem, reza essa lenda aí, que o jogo é triste. Existe. É que eu não duvido, cara. Os jogadores são maluco. Eu não duvido mesmo, não, mas se tiver, eu tenho medo, cara. Loucura, né, tenho cara? Tenho medo. Cara, aí tem essas viagens e tem aquelas que assustou mais ainda, né, cara? O bug do milênio. Caraca, cara. O bug do milênio. Meu Deus. Na verdade, a maior parte das pessoas não tinha a mínima ideia do que seria. Né, cara? Ninguém tinha comprado naquela época. Mas era terrível, cara. Assim, era terrível. Já era tinha... quase a pastelão, maluco. É, cara, troço. Já tinha a ideia de que tudo era regido por máquinas, né, cara? Skynet. Se todas elas falhassem, cara, ia ser uma puta loucura. Puta que pariu, véio. Cara. É, o bug do milênio consistia em a gente achar que o computador era burro, né? A gente achou que quando entrasse no ano 2000, ele ia confundir que não ia conseguir assimilar lá o 2000 e ia botar no 1900. O 00 ia ser o ano 1900. É. Mas isso invadiu até, sei lá, se o videocassete antigo não tivesse pensado nisso, o vídeo também, na hora que você fosse programar pra gravar, ia dar merda e tal. E se você quer saber as consequências disso, veja o episódio dos Simpsons que eles mostraram exatamente como ia ser, cara. Isso é uma doideira, tipo, maluco. Tipo assim, explodir o mundo inteiro e tal, bombas atômicas iam sair dos lugares, tudo ia fuder tudo. Cara, e agora o master da década, cara, o fim do mundo na virada do milênio, cara. A maior parte das pessoas que eu conhecia tinha medo disso. Tinha, porra, cara. Pior que é o Nostradamus. Ai, cara, quando eu acordei depois daquele dia fatídico de 99, cara, e eu não estava no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum. Ficou feliz. Eu, caralho, cara, o mundo não acabou, maluco. Né, porra. Tinha até a hora certa pra acabar o mundo, não, cara. Eu lembro que falaram que era às 6 horas da tarde. E todos os programas da televisão, cara, todos fizeram uma sacanagem. O Cacete do Planeta fez o especial fim do mundo. Cara. A praça é nossa. Porra, muita gente. Caraca, cara, o louco, cara, é que no livro lá do Nostradamus, nas profecias dele, tá que parece que o lance ia rolar em outubro de 99, cara, que eu lembro que no começo do livro, eu só li um pedacinho, na primeira página tava lá, livro válido até outubro de 99. Aí embaixo, tipo, um parênteses, fim dos tempos. Porra, mas é aquela coisa, né, cara? Eu não tinha visto as profecias mais que prolongaram, adiaram pra 2012. Né, foi muita burocracia, né, cara? Não. É, tipo assim... Não conseguiram marcar, na data já tava cheio e tal. É, agendaram pra 2012. A repartição pública não deixou, né, cara? Eles agendaram o fim do mundo. E eu te falava, o medo que tinha em 99 é o que a gente tem agora de 2012. É, cara. Verdade, cara. Uhum. Nossa versão moderna pra isso. Então, cara... Com o fim do mundo, nós encerramos esse MagafoCast, né, cara? Ai, cara. Pô, aí, essa edição do MagafoCast foi maneira, hein, cara? É, né? Até que rendeu. Pô, pena que a gente tá aqui há 5 horas e não conseguimos pensar em nada, tá no finalzinho. Pô, tá foda mesmo.